1, 2, 3, 7. Tous, 7. Tous. Quem não é por nós é contra nós. Quem conosco não ajuda, espalha. 7, 2. Quem não é por nós é contra nós, preto. Quem conosco não ajuda, espalha. 7, 2. Quem quer ser rico, nadar no rio de ouro. Não precisar de nada, nunca pedir socorro. Só mesmo ouro traz um brilho pro olho. Teto solar, liga leve e banco de couro. Joga esse jogo e perderá o seu tesouro. Ficará bonito vestido com mais puro linho. Por dentro será o mesmo porco de coração mesquinho. Se esse é o seu desejo, então que assim seja. Descola um ferro e sai estourando várias cabeças. Faz sequestro, planeje vários assaltos. Só as fitas grandes no dinheiro vai ficar montado. Quer ser igual aos boys, chega e ser respeitado. Pois não, senhor, sim, senhor, assim quer ser tratado. A propaganda da TV deixou outro irmão alienado. Distorceu sua mente, ficou sem rumo, desorientado. Fez o ridículo e odioso ser louvado. Afasta-se, maldito, pois nunca andou comigo. Será a frase proferida no dia do seu juízo. Muitos irmãos da periferia querem ser iguais aos boys. Se vestir igual, falar do mesmo jeito. Negam com isso suas verdadeiras raízes para poder desfrutar da mentira momentaneamente. Então que queime junto com eles eternamente. Traidores. Meu verso tem poder. É a razão do gueto que bota playboy pra correr. Meu verso tem poder. É a razão do gueto que bota playboy pra correr. Meu verso tem poder. É a razão do gueto que bota playboy pra correr. Meu verso tem poder. É a razão do gueto que bota playboy pra correr. O que eu falo vai além da cor do olho, do cabelo louro. Diz pra mim qual é o preto que não quer ter ouro. Tá errado quem pensa que o inimigo é da cor oposta. Vi vários negros matarem outros pelas costas. Mas não é mentira que tem branco que é trair. Ainda mais aqueles descendentes de monarquia. Já andei confuso, mas hoje eu tenho rumo. Percebi que não é a cor, mas o dinheiro que tira o plumo. Eu assumo que tenho planos de consumo. Sei até onde posso ir, meu sonho de consumo não vai me consumir. Que eu perca todo mundo, mas fique com minha alma. Ela é o prêmio que almejo ao vencer minhas batalhas. Querer conforto é uma coisa, a ganância é outra. Ficou nítido pra mim que pescoços vão pra forca. Quem tem ouvidos, ouça. Madames queimarão com seus sapatos, italianos em suas bolsas. Os povos pagarão caro por sua falta de caráter. No dia da justiça, nem a grana dos bancos da Suíça. Ou o metal do mais puro que late vai mudar sua sorte. O juiz é justo, é o fim ou o começo quando o martelo bate. Não sou racista, muito menos um covarde. Apenas aguarde, verá que Deus não faz distinção. Não observa socioeconomicamente sua posição, mas abomina a avareza e a dureza que vem do seu coração. Meu verso tem poder. É a razão do gueto que bota playboy pra correr. Meu verso tem poder. É a razão do gueto que bota playboy pra correr. Meu verso tem poder. É a razão do gueto que bota playboy pra correr. Meu verso tem poder. É a razão do gueto que bota playboy pra correr. Mateus, capítulo 19, verso 21. O jovem rico disse Jesus a esse jovem: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Jovem tolo, recusou o verdadeiro tesouro. O ouro refletiu e fez brilhar seu olho. Quantos foram chamados, mas não foram. Então que morram com seu egoísmo, que se afundem no abismo material, patrimonial, financeiro. Que se afoguem em dinheiro, vá cheirando cocaína. Gaste com as minas da esquina, não se prepina. Imagine que nunca será tarde. Lembre de mim quando adoecer com AIDS. A garganta nobre se aquece enquanto a pele pobre queima de febre. Quem tem grana blinda carro, quem não tem se fere. Sem terra pede teto e a resposta é que espere. O inverno sempre chega, não importa quem congele. Quem me achar racista será um falso moralista. Brasil, onde o mistério não desvenda nem conquista. Eu sinto ódio, porém não atirarei no próximo. Eu tenho mais amor e vou vencer posando sóbrio. Meu verso tem poder. É a razão do gueto que bota playboy pra correr. Meu verso tem poder. É a razão do gueto que bota playboy pra correr. Meu verso tem poder. É a razão do gueto que bota playboy pra correr. Meu verso tem poder. É o arrastão do gueto que bota playboy pra correr. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que o rico dificilmente entrará no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que entrar o rico no reino de Deus. Thank you.